Hoje a gente está começando com a temática da proteção florestal e a hotelaria. Na verdade, a gente vai estar falando aqui do início do segundo bimestre. A gente vê que no primeiro bimestre nós vimos alguns conceitos mais gerais, poderia dizer assim, conceitos que a gente diga fundamentais para a compreensão dos problemas ecológicos e ambientais. E no segundo bimestre nós vamos falar de alguns aspectos um pouco mais práticos relacionados aos recursos naturais que têm relação com a hotelaria. É mais ou menos como entender de forma mais prática o que, que justifica a gestão ambiental na hotelaria. Qual é a relação que a hotelaria tem com a floresta, com a água, com o ar, com o solo, com a poluição? Então vai ser uma abordagem talvez um pouquinho mais prática, porque no primeiro bimestre a gente fez uma abordagem em geral sobre o problema ambiental, sobre desafios, questões normativas, enfim, foi uma visão introdutória, né? O primeiro que nós vamos ver é com relação à proteção florestal. A gente está falando aqui de matas, de vegetação, e a gente vai ver que existe uma distinção inicial que deve ser feita entre o conceito de flora e floresta. Porque é muito comum nós ouvirmos falar sobre a discussão das florestas. Inclusive hoje, eu não sei se acabou sendo votado no final das contas, mas a Câmara dos Deputados estava para votar a última versão do Código Florestal Brasileiro. E em que pese utilizar-se o tema florestal, boa parte do que está ali diz respeito também à flora, não só à floresta. Por isso que essa distinção é importante. Porque nós vamos ver que tudo que diz respeito à floresta é um universo menor, relativo, dentro do que o conjunto flora significa. Quer dizer, flora é o reino vegetal, dentre o qual todas as espécies de vegetais integram, e dentre eles a floresta é uma que se destaca muito, principalmente no Brasil, pela importância que ela tem para o meio ambiente, pelas funções ecológicas, pela maneira como ela repercute nos processos ecológicos essenciais. Mas não se resume só à floresta. Qual é a diferença básica? Se nós pegarmos a definição de floresta, ela nos diz que se trata de uma espécie de vegetação, um complexo vegetacional, quer dizer, complexo significa que a floresta tem vários tipos de vegetais, de composição florística heterogênica, ou seja, variada. Quando a gente pensa na floresta, nós pensamos em tipos diferentes de árvores, tamanhos diferentes, funções vegetais diferentes, formando um ecossistema próprio. Então, a floresta em si produz um próprio ecossistema, onde interagem os seres vivos e a matéria orgânica e inorgânica. Então, pensemos na floresta como aquele local específico, eu acho que nós temos privilégio no Brasil e em Foz. Pense no Parque Nacional, pense naquela mata densa. Isso é uma floresta. Vários tipos de árvores, vários tipos de espécies vegetais que interagem, tá certo? E ali criam um ecossistema próprio. A flora. A flora é o reino vegetal, o conjunto da vegetação de um país ou de uma região. As famílias, gêneros e espécies abstratamente que compõem cada vegetação. Então, essa é uma noção bem mais ampla. Assim como poderíamos dizer que a fauna está, por exemplo, para símios ou chimpanzés. A gente pode dizer que os chimpanzés são uma espécie dentro do reino da fauna ou dos animais. Então, essa é mais ou menos a mesma lógica, tá ok? Por que que é importante, quais os fundamentos de nós preservarmos as florestas? Nós temos várias que trazem essa importância. No próprio documentário Home, eu não sei se vocês se recordam, quando faz o trecho que inicia sobre as florestas, mostra como as plantas foram capazes de se destacar no cenário da vida no planeta. E se a gente observar de bactérias que são minúsculas, nós chegarmos a árvores gigantescas como as sequoias, que são as espécies que vivem principalmente lá nos Estados Unidos e que alcançam, assim, dezenas de metros de altura, troncos enormes, são necessários às vezes vários homens para poder abraçar uma única árvore, a gente vê que nível de desenvolvimento que houve dessas espécies. E o interessante, né? A árvore ela está sempre buscando subir, se elevar. Elas estão sempre em crescimento, buscando o sol. E desenvolver a capacidade de extrair os nutrientes do solo e de fixar eles por meio do processo da fotossíntese, utilizando a energia solar. Então, hoje que a gente está falando tanto de capturar energia do sol, parece que é uma tecnologia tão avançada, as plantas desenvolveram isso desde os primórdios. Dito isso, a gente pode reconhecer, então, que as florestas, que as árvores, que os vegetais, apesar de serem imóveis, eles não se moverem, e isso ser para eles uma grande desvantagem, né? Eles têm, na verdade, uma série de importância, porque como eles compõem ecossistemas e como eles têm funções muito específicas, em vários momentos eles se tornam essenciais ou indispensáveis. Então, alguns dos tipos de importância que nós podemos reconhecer. No exercício eu coloquei lá a maioria deles e disponibilizei até o texto para vocês poderem ter de apoio, né? Abrigam a biodiversidade. Essa é uma função importante. Abrigar significa que serve de espaço, de domicílio, de residência, onde vários animais, insetos, vivem, seja em topos, ocos, enfim, é junto às espécies vegetais. Então, em primeiro lugar, abrigam a biodiversidade. Gente, isso quer dizer que se eu retiro as árvores, nós retiramos a biodiversidade. Simples assim. Né? Só o fato de você fazer corte e desmatamento, você afasta os animais. Hoje, muitas cidades sofrem com a migração dos animais, por exemplo, as pombas, que viraram pragas, vamos assim dizer, entre aspas, nas cidades, porque elas estão saindo do seu habitat natural porque foram desmatadas. Né? Então, tem sem terra, tem tudo quanto é coisa de sem aí, tem os sem árvores. Né? Aliás, acho que tem até um filminho com esse nome, né? Os sem árvores. Ou sem floresta. É o sem floresta, é. Mas a ideia é mais ou menos essa, você retira o habitat e gera um problema para a biodiversidade. Outra, ajudam a regular o clima, porque elas estão trabalhando no processo da evaporação, do ciclo da água, inclusive com relação às temperaturas. Quem vive em cidades quentes, e dá para perceber a diferença daqui, por exemplo, de Foz do Iguaçu para Maringá, que também é uma cidade razoavelmente quente, não chega aos níveis do verão de Foz, mas também é uma cidade quente. Só que lá é uma cidade que é mais amena, pelo simples fato de que tem mais sombra. Foz do Iguaçu tem alguns locais que tem árvores, mas tem outros que não tem. A gente pega a República Argentina quase que inteira sem árvore. E as pessoas que têm que viver por ali, trafegar por ali, sentem o baque, né, do calor. O simples fato de ter uma árvore, ela já gera sombra. Ela gera umidade também. E a gente sente isso quando chega em regiões perto de mata, parece que o ar fica mais fresco. É um ar condicionado natural. Né? Então, elas têm uma função ecológica. Isso não é só para ser agradável para o ser humano. Isso tem uma função para as espécies que devem viver em determinados locais e dependem dessa regulação. Além disso, elas também têm a questão da regulação do clima ou do efeito de aquecimento global, porque elas apreendem o carbono, que é um dos elementos que, quando liberado na atmosfera, provoca o aprisionamento dessa temperatura por meio dos gases e aumenta a temperatura da Terra. Então, quando nós desmatamos e, de alguma maneira, essas árvores apodrecem e emitem o carbono, ou elas não crescem e deixam de capturar mais carbono, porque para uma árvore crescer, naturalmente, ela está capturando carbono e aprisionando ele na madeira, que, se a gente pegar a estrutura de uma madeira, é basicamente carbono. Ela está, portanto, contribuindo ou impedindo de ajudar na diminuição do efeito estufa. Então, a gente já vê que uma outra importância direta da vegetação. Abrigam patrimônio cultural. Aqui já é uma coisa mais subjetiva e própria do ser humano. As florestas têm uma valoração para a cultura humana, seja para determinados tipos de comunidades, são chamados silvícolas, que são aquelas pessoas que vivem da floresta. Como é que você chega em determinados, por exemplo, conjuntos de índios, tribos, para caboclos, para pessoas que sempre viveram em regiões rurais e na mata, e de uma hora para outra retira isso deles. Do ponto de vista sociológico, antropológico, isso gera um impacto. A floresta tem uma função também cultural. Quando nós olhamos para o Parque Nacional do Iguaçu e ele é reconhecido como patrimônio da humanidade, o que está se reconhecendo com isso, com esse título, não é só a beleza natural, mas é o papel que a vegetação, a floresta, a paisagem tem para o psicológico das pessoas e para uma história. História dos índios que viveram na região, assim por diante. Então, é uma outra função das florestas. Outra, armazenar o gás carbônico, enfim, isso a gente já falou, né? habitat para os seres vivos, também tem relação com o que eu falei sobre a biodiversidade. E ainda existem algumas funções que às vezes são um pouquinho mais específicas, por exemplo, proteger o solo para evitar o assoreamento dos rios ou a erosão. Se nós temos espécies vegetais e elas têm raízes que se fixam no solo, quando vem uma força como uma enxurrada de águas, essas raízes tendem a segurar a terra. É óbvio, quando a gente retira, a gente vê margens de rios, eles vão virando verdadeiras grandes erosões. A terra é elevada, não tem nada que segura a terra. Isso provoca o que se chama de assoreamento. O assoreamento é quando essa terra cai no leito do rio. Então, o rio que tinha lá 5 metros de profundidade passa a ter 4, 3, ele vai perdendo profundidade, ele vai assoreando, porque a terra sai das margens e vai para o fundo dos rios. A vegetação tem papel nisso também. Vejam aqueles desabamentos e aqueles problemas no Rio de Janeiro, nos topos de morro, onde as pessoas muitas vezes vão morar, e sem a vegetação dá uma chuva, o negócio cai. Aliás, tem lugares que até com a própria vegetação não segura. Né? Então, imaginem se retirarmos a vegetação. Tirando isso daqui, nós temos importâncias econômicas e utilitárias das florestas. Nós precisamos para fazer móveis, estruturas de construções. Não é mais tão utilizado, mas às vezes para produzir energia com a queima, produzindo carvão vegetal ou produzindo algum outro tipo de queima em caldeiras. Então, a gente observa que aí estão algumas das funções. Outras são dos medicamentos na área de saúde. Cosméticos, só para a gente imaginar algumas das áreas que a gente tem. E vejam, aqui eu já não estou falando só da floresta, estou falando da flora. Quando a gente pensa em frutas, tudo que resulta dos diversos tipos de vegetais, a gente tem uma noção da grandiosidade que tem esse recurso. A proteção da natureza, da floresta, ela é um pouco antiga, mas ela era setorizada. Então, eu vou comentar isso muito rapidamente, porque não é algo que nos importa tanto agora. Mas só para nós sabermos que lá na antiguidade, a antiguidade que eu digo é 1800 e alguma coisa, existiam algumas normas que protegiam alguns tipos de madeira, com o objetivo econômico. Então, normalmente eram madeiras de interesse do reino. Aí, quando saía uma norma que protegia aquela madeira, costumava-se dizer que ela era uma madeira de lei. Que até hoje a gente costuma às vezes ouvir falar, isso são as madeiras de lei. Na verdade, isso é porque naquela época elas eram protegidas por normas especificamente. Em algum momento o pau-brasil passou por isso. E o motivo era, elas eram importantes para navegação, para construir navios, então você reservava aquilo, porque em caso de guerra, na época de Portugal, por exemplo, dominando o Brasil como colônia, eles usavam essas madeiras para poder fazer todo o seu arsenal de guerra. Então, a gente observa que a proteção era setorial, muito específica, não se pensava em meio ambiente, em floresta, razão pela qual, inclusive, a questão da prova que perguntava se a proteção ambiental ela era antiga, não, ela não era, nunca se pensou em meio ambiente, a não ser até algumas décadas atrás. Né? Dito isso, nós vamos chegar na atualidade com pelo menos 3 aspectos que são proteções muito específicas das florestas e que nós já vimos esses conceitos, como processos ecológicos essenciais, espaços territoriais com componentes a serem protegidos e o reconhecimento da função ecológica. Ou seja, por todos esses motivos e muitos mais, que se nós fôssemos aprofundar o estudo de ecologia, biologia, a gente encontraria na flora e nas florestas, quer dizer, a importância de preservá-las, nós vemos que as normas passaram a reconhecer isso nessas espécies. Então, se a gente pensa em processos ecológicos essenciais, nós vamos ver todos aqueles processos dos quais a vegetação é essencial. A gente já viu aí o processo de regulação do clima, do regime de chuvas, de fixação do solo, outros processos ecológicos, o ciclo do carbono. Né? Então, a gente observa que é por isso que são protegidos, formalmente. Outra coisa são os espaços territoriais e componentes especialmente protegidos. Seus componentes está falando da floresta. O espaço é aquela área que você delimita, né? Determinados hectares, metros quadrados, quilômetros quadrados, você delimitou uma área. Os componentes é tudo que está revestindo esse solo, basicamente com a vegetação. E uma outra forma de proteção é pelo reconhecimento de uma função ecológica. Porque aí se protege mais especificamente aquela função, por exemplo, de reprodução, ou de fotossíntese, ou de alimentos. Então, são uma série de desempenhos que a floresta presta e que deve ser reconhecido. Por exemplo, diminuir a temperatura é uma função ecológica, que só por isso garante que no centro de uma cidade existam árvores. A gente não entra nesse debate muitas vezes, fica numa discussão estética. Aí eu vou tirar a árvore da frente da loja porque ela atrapalha o visual da fachada. Ninguém vê a minha fachada, eu gastei uma grana para fazer com luz de neon e tudo mais. Só que a árvore ali na calçada, ela tem uma função ecológica, uma função ambiental. E essa função garante que ela seja preservada. Então, a gente chega à conclusão de que quando se retira essa árvore, não se repõe, não se faz um estudo para essa transição, nós estamos cometendo um ato ilegal. É aqui que a gente vai chegar lá na hotelaria. Os momentos em que um hotel, por retirar uma árvore, pode estar cometendo um ato que é ilegal ou está cometendo um ato que fere a sustentabilidade, portanto, vai estar contra o seu sistema de gestão ambiental. Então, ele tem que tomar cuidado com a vegetação. É um dos grandes temas sensíveis, né? Então, a gente vê aqui a ideia de uma função ecológica. A árvore que é a porta sementeira, já falei para vocês sobre ela, ela tem uma função hoje ecológica, que é manter ou preservar os atributos genéticos daquela espécie. E ela só assumiu essa função porque a gente acabou com quase todas as outras. Porque, teoricamente, toda planta que se reproduz, ela é, entre aspas, porta sementeira. O que acontece é que, como nós vamos destruindo toda a região, a gente foi desmatando, sobram poucas árvores nativas, que são daqui mesmo, que chegaram antes de nós. E aí essas árvores ganham maior importância, sua função ecológica cresce. Então, esses são três aspectos essenciais para nós compreendermos a proteção das florestas e da vegetação em geral. Bom, como nós fazemos essa proteção? Nós costumamos utilizar instrumentos. E nós vamos falar muito de instrumentos em todos os tipos de recursos naturais que nós vamos falar. E na própria gestão ambiental. Então, vale a pena a gente entender melhor o que, que significa um instrumento. Em síntese, instrumentar ou instrumentalizar é responder à pergunta como. Como é que eu faço? Eu sei o que eu quero. Eu sei por que eu quero, mas eu quero saber como é que eu alcanço isso. Então, eu sei o que é a floresta, eu já diferenciei ela de vegetação, de flora. Eu sei o porquê eu tenho que preservar, porque ela é importante, ela tem uma série de características que justificam isso. Inclusive, a própria norma já reconheceu isso. Mas como eu faço? Como é que eu garanto que processos ecológicos, espaços territoriais e seus componentes e a função ecológica seja preservada? Nós usamos instrumentos, meios de fazer, técnicas, mecanismos. São vários os tipos possíveis. Nós vamos destacar aqui apenas esses 4, 5 instrumentos, porque a gente vai acabar vendo outros depois. O primeiro deles seria pela área de preservação permanente. Ou seja, eu crio uma área, um espaço, que eu crio uma proteção que impede qualquer tipo de uso. Então, esse instrumento, ele se baseia na proibição. Ninguém toca. Determinados locais, por serem muito importantes, a gente fecha, ninguém entra. Por exemplo, margens de rios, topos de morro, áreas de manguezal, são alguns dos exemplos. A reserva legal é mais ou menos igual. Também é uma área que a gente procura preservar, só que ela, diferente da área de preservação permanente, ela admite que se faça algum uso dela. Então, ela não é totalmente fechada. Ela tem condicionantes. Posso usar? Pode, mas com cuidado. Você não pode retirar toda a vegetação. E ela, na verdade, diz respeito aos famosos 20% de uma propriedade rural que não pode ser desmatada. Eu vou falar um pouquinho mais de cada uma delas, eu só estou dando uma visão geral. As unidades de conservação são outro instrumento, também significando que eu vou criar uma área de proteção. Qual é a diferença entre elas, então? Vou fazer aqui rapidamente para a gente entender por que elas são instrumentos diferentes, apesar de todas as três serem da categoria de espaços territoriais protegidos. Olhem só que todas são áreas. É que a área de preservação permanente vale para todo mundo indistintamente. Ela é geral. Se tem um rio, a margem tem que ter vegetação protegida. E ponto final. Não se discute a localização do rio, de quem é a propriedade, nada disso. Basta ter rio, ter nascentes, ser topo de morro, ter uma inclinação maior de 45 graus e outras que são previstas na própria lei, que é o Código Florestal. Já a reserva legal, ela não se condiciona exatamente a um local ou à existência de água. Ela surge numa época em que o Brasil tinha muita vegetação e por isso se pensava em deixar uma reserva para o futuro. Em 1934, por exemplo, a lei falava que para você desmatar uma área, você era obrigado a preservar a quarta parte, ou seja, 25%, um quarto da propriedade. Ela diz assim, não é que você tem que preservar um quarto, você pode desmatar 3/4. É assim que a lei falava. E não apenas dizia que você podia, mas incentivava-se a desmatar. O progresso era medido na década de 30, 40, 50, até mesmo mais recentemente, pelo desmatamento. Por muito tempo, o governo achava que uma propriedade rural que tivesse cheia de vegetação, ela era improdutiva, porque ela não estava produzindo alimentos. E aí se determinava o desmatamento. Teve muito agricultor que teve que desmatar áreas para não perdê-las.